Então, hoje, dia 17 de 5 de 2015, nós vamos continuar na Escola Bíblica agora com o nosso Caleb, Capacitação Avançada de Líderes, ok? Então, irmãos, nós falamos sobre os 5 propósitos da igreja, né? A gente tem um programa aqui que deixa isso bem claro, que é, vamos lá, comigo? Adorar. Porque isso não é inventado pela Vida Nova, isso é uma convenção de irmãos do mundo inteiro sobre um resumo do que seria os propósitos da igreja, tá? Então, vamos entender isso aplicado aos núcleos, tá bom? Vida devocional, falamos na semana passada, como o núcleo pode promover uma vida devocional? E como tem promovido, amém, irmãos? Digo até que a respeito de vida devocional, o núcleo, ele é mais enfático do que a pregação. Por quê? Porque vida devocional, estou falando de vida. E no núcleo, a gente tem comunhão efetiva. Então, as pessoas estão falando as suas vidas e estão aplicando os princípios à sua vida prática. Ensino e discipulado, nós já falamos. Comunhão. Irmãos, eu vou começar agora, na próxima semana continua essa parte, tá bom? Bem, dentro do propósito de comunhão, integrar pessoas à nossa comunidade para plena comunhão e a nossa resposta, é a nossa resposta para enfrentar os desafios da vida em meio a uma sociedade tão individualista e autônoma. Promover a comunhão e identificação dos membros com a comunidade local e com o corpo de Cristo. O que é a comunidade local? Seria a Vida Nova aqui em Itabuna, ok? E com o corpo de Cristo, com toda a igreja do Senhor. Como isso, então, pode ser promovido e vivido dentro do núcleo? Irmãos, eu vou ser bem simples aqui sobre isso. Porque é bem simples. Preste atenção, você que é líder, qual líder? E futuro líder de grupo, amém ou não? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, qual é a melhor forma de promover essa comunhão? Eu vou falar, é claro, é inevitável falar em comunhão sem falar em crescimento, porque uma coisa puxa a outra, ok? Então, muitas vezes nós somos tentados a ver a igreja mais como uma... Perdão, não estou falando de forma irônica assim para agredir não, tá? Por favor, peguem da forma mais leve possível que eu vou falar. Por favor, me ajudem, tá bom? Mas às vezes somos tentados a ver a igreja como uma casa de espetáculo, onde nós pagamos, entramos, recebemos algum entretenimento ou princípio e saímos, dispostos ou não a aplicar aquilo à nossa vida. É tudo que não é igreja isso. Amém? Primeiro que você não paga. O seu dízimo e sua oferta já não era seu. Nunca foi. Então por que ele deixa na minha mão? Por que Deus não desconta na folha? Ele tinha poder para isso, ele tem poder para isso. Mas por que ele não faz assim? Porque ele precisa exercer em você o desprendimento. Confesso a vocês, por misericórdia, por graça de Deus, e não digo isso, eu posso até perder algum galardão aqui, mas que eu perca, que eu empobreça para que vocês enriqueçam. Amém ou não? Mas eu separo a minha oferta como primícia, primeiro lugar. Recebi meu dinheiro, separo meu dízimo e oferta. E eu olho, já aconteceram algumas vezes, eu olhar para aquela quantidade de dinheiro, que é substancial, graças à misericórdia de Deus, você sabe que eu tenho outras fontes de renda também além da igreja, e, gente, é o diabo e a carne faz você olhar para aquele dinheiro e falar, é a prestação de uma casa que você não tem. É um bom carro, melhor do que o seu. Então, tenho sempre que me lembrar. Só que não é meu. Pronto! Pronto, só isso. Só que não é meu. E ele gosta... Gente, você já viu? Uma vez meu pai estava com Eliabe no elevador, era dia dos pais, e meu pai perguntou para Eliabe, você vai dar o quê para papai de aniversário? Aí Binho falou assim... O Senhor me dá o dinheiro e eu te dou o presente. Por que, que eu dou dinheiro para a Sofia me dar um presente? Não era, eu não podia chegar lá e comprar, mas eu quero que ela se relacione comigo. Quando ela abre mão de algo por mim, ela me ama mais. Amém, irmão? É simples assim. Então, quando a gente pensa em... Não sei porque eu fui por essa linha, me perdoe, mas vamos voltar. Quando a gente pensa em comunhão, a gente... Ok, lembrei. A gente, graças a Deus, geralmente eu lembro, né, gente? A gente pensa em quê? Eu estou pagando para... Não está pagando, não é seu. Nem pagando você está. Segundo, não é a casa de espetáculo. É muito mais um lugar, por isso a gente chama comunidade, de participação mútua, de mutualismo, um pelo outro, e todos por si, e todos por Deus. Então não é de assistir, é de participar. Assistir faz parte, para aprender e logo colocar em prática. Primeiro ao débito da fé e depois a todo mundo, como a Bíblia diz. Ok? Então, eu tenho que ver a igreja não como lugar de eu curtir a comunhão. Por que é que às vezes... Isso não vamos fazer de conta que não acontece com a gente, não acontece com a gente também. Uma pessoa às vezes não encaixa, não concorda com a nossa filosofia e sai da nossa comunidade. Mas busca os irmãos para ter comunhão. Porque quer o recheio do bolo. A gente não pode chutar essas pessoas, tem que amá-las. Ok, amados? Mas também tem que guardar o nosso coração. Se uma pessoa que sai da comunidade e volta para ter comunhão com você, igreja é um assunto proibido. Amém ou não? Porque saiu, é assunto proibido. E tenta levar essa pessoa a ter comunhão com outro grupo também. Porque não vai adiantar ela querer ter comunhão com a gente, congregar outra igreja. Isso vai trazer um dano horrível para o evangelho. Comunhão tem que atrair, mas tem que, ó, lá em cima, ó, fidelizar. Amém, irmãos? A gente tem que ter cuidado, que muitas comunidades evangélicas pelo mundo quebraram. Por quê? Porque promoviam uma comunhão, um acolhimento, uma vida gostosa, mas a pessoa vivendo como queria. Eu soube da comunidade que era uma flecha na mão de Deus em Salvador. Só que o pastor lá entendeu que beber não é pecado. Repare, eu acho que beber não é pecado, mas eu proíbo na minha congregação que as pessoas bebam. Por quê? Eu estou querendo ser mais que Deus? Não. Olha o caminho que eu estou usando. Olha o caminho que eu estou usando. A minha congregação é a congregação de líderes. Eu quero que todos sejam líderes. Pronto, falei. Em determinado momento, eu quero que ele exerça a liderança dele, de ganhar almas e cuidar delas. E a Bíblia diz que o líder não deve ser dado ao vinho. Chegou comigo onde eu queria? Pronto. Gente, abre mão. A alegria do vinho é momentânea. Eu lembro que eu, teólogo, estudei 5 anos e meio de teologia. Então, eu sei que o vinho em si não é pecado. E aí eu comecei a tomar todo dia um copinho lá em casa. Ainda aqui em Vida Nova, Itabuna. Já tem anos isso. Só que eu comecei a perceber, Roberto, que eu chegava em casa já esperando a hora do vinhozinho. Rapaz, nessa hora aí... Primeiro que eu estava escondendo o meu discipulador, que já está errado. Ok? Não é pecado. Não que o meu discipulador me controle. É porque se eu escondo alguma coisa que eu não quero tratar, é porque eu não quero ser tratado. E não querer ser tratado é pecado. Amém, não? E aí, rapaz, aí Deus foi de orelha. Falou você, o Espírito Santo falou para mim. Estou esperando a hora do seu vinhozinho, né? Ai, irmão. Quase eu morro. Quase eu morro de vergonha. Parei. Então, localmente, eu proíbo vocês de beberem. Pronto. Se eu estiver errando, isso vai ser requerido de mim. Mas você, como minha ovelha, tem que me obedecer, porque você está aqui. É simples assim. Simples assim, diga, meu irmão. Uma pessoa me chamou e falou que na Bíblia, em momento nenhum, estava escrito que não era para tomar vinho. Eu falei, lá nós somos proibidos de... Ah, mas por quê? Eu falei, porque o pastor ensinou que se tiver alguém que veio de um vício, e se ele começa a tomar porque é liberado na igreja, como a gente vai tratar dessa pessoa? E agora não tem mais esse momento de Salvador. Então, nessa igreja, que era uma... Gente, era uma bomba no inferno na igreja de Salvador. Sabe o que os jovens começaram a falar? E aí, vamos tomar uma hoje? Gente, não cabe para um crente um comentário desse. Eles começaram a sair para tomar uma. A comunhão acabou sendo a destruição. Meu pai fala, cuidado com comunhão é uma coisa. Comunhão é compartilhar princípios do reino. De forma fraterna. Sai para tomar Coca-Cola não é comunhão. Parar para assistir a luta, o que não é condenado em nosso meio, não é comunhão, é alegria. Mas não é comunhão. Então a gente não pode confundir o que é comunhão com o que é se alegrar, com o que é entreter. Amém, irmãos, ou não? Então é o seguinte, a gente tem que usar da comunhão como um gancho, para a pessoa amar de verdade, não simular que ama. Porque ninguém é bobo, não. Ninguém é bobo. Igrejas que enfatizam muito a comunhão como um gancho para fidelizar as pessoas, de forma massificada, a pessoa começa a perceber que ali é um negócio meio zumbi. Que um morde o outro vira zumbi também. Não, não é assim, não. É como é verdadeira. E como é verdadeira só tem quando você tem como é verdadeira com Deus. Só não tem. Como que eu vou ter comunhão com o Juliano se não tem comunhão com Deus, irmãos? Como que Juliano vai aturar a meus defeitos se ele não tem comunhão com Deus? Não vai aturar. Porque o que faz ele me amar, isso é comunhão. O que faz ele me amar não é eu merecer ser amado. Isso é coleguismo, isso é corporativismo. O que faz ele me amar é o amor que o Pai derramou no coração dele pelo Espírito Santo. Ele tem tanto amor, que ele consegue amar a mim, que sou perfeito. Amém, irmãos? Então, comunhão com Deus primeiro. E então a gente convida e fideliza a pessoa como zelando dela, servindo a ela com o nosso tempo, com os nossos bens. É fato que um dia seu filho vai dizer, pai, você só fala em igreja? Tudo bem, a gente sobrevive a isso, como Sofia falou comigo. Mas é uma questão de estratégia bíblica. A maior estratégia bíblica para ganhar alguém é a comunhão. Até um casal, a Bíblia diz, que a mulher, tendo comunhão com o marido, amando e o servindo, sendo submissa, é a única forma de ganhar o marido ímpio. A Bíblia usa a estratégia da comunhão para a mulher evangelizar o esposo. Para um amigo ganhar o outro. Os historiadores dizem que eles eram, a própria Bíblia fala isso, eles eram chamados o povo do caminho. Por quê? Porque caminhavam juntos. Porque faziam as coisas juntos. Era o povo ágape, era o povo do amor não merecido. Tem um texto, eu posso trazer semana que vem, que um historiador relata sobre como era a igreja. Ele diz, eles não parecem que têm algumas que são de uma seita. Mas eles se envolvem no meio do povo. E eles sofrem pelo Deus que servem. Mas o que faz maior marca neles é o fato de amarem os que perseguem e darem a vida até pelos que fazem mal. Eles se amam mutuamente. Eles se amam, mas não são fornicários. Não é um amor pecaminoso, é um amor de serviço. É lindo o texto. É um texto do começo dos primeiros séculos. E fala um pouquinho do que é essa comunhão que era usada como estratégia para ganhar as pessoas para Jesus. E você pode reparar, pessoas que convertem aqui no domingo de noite, elas já foram ganhas através da comunhão. Deus tem usado isso nas nossas vidas. É um evangelismo relacional, orgânico, é um evangelismo de dia a dia. Esse é o evangelismo que mais marca, porque a gente entrega com a vida. Como é que transforma a luta e a Coca-Cola em comunhão? Porque assim, se a luta e a Coca-Cola forem... sempre tiverem, assim, não tiver uma conversa que leve ao pecado, ou então um comportamento que leve ao desvio daquilo que é a comunhão, isso também é comunhão. Tá. Boa sua pergunta. Difícil de responder, mas boa. Ela disse que sempre a pergunta dela é boa, essa é minha mulher, viu? Por exemplo. Tem que ter uma comunhão agora para responder essa, viu, irmão? É assim, eu viajei ontem com os meninos de carro para buscar você. Nós falamos de vários assuntos e tivemos comunhão. Ok? Em alguns momentos, não foi a comunhão, digamos assim, clara. Mas todo o ambiente, o respeito que tínhamos ao evangelho de um ao outro, fez com que fosse um momento de comunhão. Quando eu falei que assistir uma luta, que tomar Coca-Cola junto não é comunhão, não é em si, mas deve ser um gancho para tal. Se não estiver sendo, é melhor não ter. Meu pai, uma vez, disse para mim assim, tia, a gente vai parar o discipulado. Eu falei, eu estou dentro d'água, como é que meu pai vai parar o discipulado comigo? Aí eu falei, por quê? Ele falou, por esse motivo, por você não estar tão distante do que é o discipulado. E de usar o discipulado como comunhão, como se abrir, como crescer, como obedecer o que eu ensino, até como seu pastor, não como discipulador, porque não há relação de autoridade, de governo do discipulador com o discípulo. Há autoridade de serviço, mas não de governo. Amém, irmãos? O discipulador não manda, tá? Mas nem que ele me orientava na palavra, e aí sim o discipulando tem que fazer, entendeu, irmãos? Eu estava fazendo. Ele falou, a gente tem que parar, porque senão isso depõe contra o próprio discipulado. Por quê? As pessoas vão aprender sobre o discipulado de forma errada, porque você não está cumprindo o que eu estou orientando, não está me procurando como devia. Aí eu pedi para ele um tempo, orei, me refiz com ele e continuei o discipulado depois. A gente tem que ter cuidado, senão acham que é comunhão sem ser. E a pessoa então está definhando espiritualmente, está mais morto do que acha. Então, é seu papel como discípulo de Jesus chamar a pessoa à comunhão. Amém? Se a pessoa não quer compartilhar a comunhão, porque não compartilha dos seus princípios, que não congrega com você, e discorda, então você enfatiza que ela tem a comunhão com o grupo dela. Amém, irmãos? Se, mas ele ou ela, então, já vi que não quer comunhão nem comigo nem com o outro. Então evangelize, porque ainda é ímpio. Entenderam, irmãos? Porque é o que a Bíblia diz, é que a gente não pode sentar para comer, não é com o ímpio. É com quem se diz crente. E aí, quem quer oferecer comunhão tem que ter cuidado. Muito cuidado. Paulo diz, olha, se eu fosse proibir vocês de sentar com ímpio, vocês não iam sentar com ninguém. Agora eu proíbo vocês de sentarem com falso crente. Porque eles vão contaminar você. Entenderam, irmãos? Então, eu sento para promover a comunhão. A pessoa não quer, para evangelizar. A pessoa não quer, eu tenho que respeitosamente. E aí, mas isso não é politicamente correto. Não estou aqui para falar o que é politicamente correto. Estou aqui para profetizar. Olha, os princípios que eu tenho de ministrar, você não quer. Nossa conversa acaba indo para lados que não são espirituais. Entendeu? Então, não tem muito propósito. Se lhe sobrar tempo, dê o tempo a essa pessoa. Pode parecer leviano e carnal o que eu estou falando, né? Mas, irmãos, olha aqui uma coisa. Existem bilhões de pessoas se perdendo. Não temos tempo para lidar com quem não quer. É duro, sim. Então, eu ministro do Evangelho. A pessoa tem momentos de comunhão. Vocês são servos de Deus. A gente não se reúne para falar de pecado, de roubo, de maldade. A gente se reúne para falar de coisas que podem ser até triviais, mas não podem ferir o princípio da palavra, amém? Mas se eu percebo que a pessoa não quer ter comunhão nem comigo, nem com alguma igreja, aí eu vou partir para evangelizar, que é falar do amor de Deus, tem que arrepender, cara, converte, eu quero servir por Jesus. Aí você pode demorar muito tempo nessa. Mas se também sua pessoa dele do galera, a gente não quer, então a gente tem que ver se você tem agenda para isso. Amém, irmãos? Eu ia fazer alguma comida tipo um escondidinho, algum tipo uma carne moída. Ou então, tem uma comida que deixa uma carne desfiada e bota um queijo, não sei como é o nome daquela comida não. Batia a carne no liquidificador, cozinhava, batia a carne no liquidificador, ou então no multiprocessador, e pegava aquela carne e fazia o prato. Eu aprendi que se eu pegar, cozinhar a carne, pegar um pano de prato limpo e fazer assim com a carne, só massagear ela como se fosse um rolo, a carne, ela se separa da gordura. E aí você consegue tirar a gordura e fazer o prato somente com a carne, com a parte que você quer. Então é por isso que eu perguntei sobre a comunhão com a luta, com as outras coisas, porque é possível a gente fazer isso dessa forma, porque se a gente pegar e fazer como eu fazia antes, de bater no multiprocessador e botar tudo junto, às vezes a gente come aquela comida e tem aquele nervo. E aí a gente tira, e é até feio, né? A gente ficar tirando e botando. Tem gente que fala assim, não, a gente come a carne, come o peixe e tira os espinhos. Mas se a gente pega e busca uma comunhão onde a gente, de uma forma que a gente consegue separar com nitidez o que é nervo, gordura e a carne, a gente pega só o que é essencial e aí vive, no momento da luta, no momento da Coca-Cola, essa comunhão. Amém. Amém, irmãos. Então sim, tem que ter um critério, uma peneira. Cuidado. Porque se se você não tiver cuidado, você só deixa Jesus fora da festa. Em Caná, o sucesso daquele casamento foi ter convidado Jesus. Como diz para as suas conversas, para os seus momentos, sempre Jesus tem que estar acima. Minha filha, alguns foram testemunhas, aniversariozinho dela lá em casa, eu falei, agora vamos orar. Aí ela fala, orar, pai? É chato. Aí eu falei, ela estava muito empolgada, animada com os coleguinhas, falou isso, era menina crente, ok? Eu sei disso, porque convivo com ela. E aí, depois eu chamei ela, e ela foi às lágrimas com o que eu ministrei para ela, mas eu tive que ser bem firme e amoroso. Falei, filha, a festa estava indo bem, até que você pediu para Jesus sair. Imagina ele lá na sua festa, e você diz, eu não quero falar com ele. Eu tenho bolo, eu tenho bola, eu tenho amigos. E você, aquele que lhe deu a festa. Você falou para mim, papai, eu quero uma festa. Eu falei, filha, hoje não vai dar, vou esperar sua mãe chegar. Papai, eu quero uma festa da Frozen. Aí eu falei, filha, olha, da Frozen, não sei se vai dar para ser, não. Vai ser simples. Vai ser um bolo, um brigadeiro, e a gente pode parabéns para as crianças. Jesus ouviu o seu pedido e providenciou. A Bíblia diz que Deus conduz o coração do rei como um ribeiro de águas. E Deus conduziu o coração das irmãs que montaram a festa para você, da Frozen. De surpresa, nem eu sabia. E esse mesmo Jesus que promoveu o seu aniversário, você pediu para sair. Às vezes, o mesmo Jesus que promove a gente ter momentos como esse, a gente pede para sair. Então, que não seja assim em nome de Jesus. Que Senhor Jesus seja sempre o centro. Sempre o centro do que eu falo, do que eu digo, do que eu penso. E até quando eu tenho amizade ou comunhão com alguém. Amém? Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, que possamos crescer nela e servir melhor a tua causa em nome de Jesus. Amém. Amém? Os batizados podem ir para casa, eu vou trabalhar agora com os catecúmenos.